natureza é o fogo. Água, a terra busca seu renovo. Vejo por todo o globo e o que acontece. A terra se superaquece a todo momento. Tanta frieza do mar provoca a fúria dos ventos. Sou disfunção do tempo. Quem não se lembra do El Nino ou do Twister que destruiu tudo pelo seu caminho. Desequilíbrio ecológico tem sido assim. Um terremoto que quando começa não premedita seu fim. O mundo segue rumo. Ao caos, vulcão e erupção. Apocalipse final se provoca queimado. O homem abate a fauna pelo dinheiro, ambição. Vende a própria alma, ainda se julga idôneo. Destrói camada de ozônio. Capitalista egoísta só pensa no seu patrimônio. Eu também tenho um sonho, é o que move minha vida. Ver ecólogos, ecologistas, a união dos ativistas. Somente a prevenção livra o mundo da crise. População ter noção do trabalho da Greenpeace. Analise, pois muito me deixa triste. Ver de manhã a manchete, à noite um reprise. Ajuste, sintonize, não há mais quem duvide. O homem é quem causa o mal, mas sofre o revide. Doença inesperada, gripe asiática. Está posta em prática, profecia se cumpre a sua marca. Pois ao chão as mais altas torres do mundo. Em questão de segundos, cadáveres em fúrio. Maldito jogo sujo, dinheiro não é tudo. É uma lição do Oriente aos quatro cantos do mundo. E o que será no futuro desse império bestial? Está embaçado, escuro. Somente o Messias lhe mostrará um rumo num tempo oportuno. Oportuno, oportuno. Tempo não dá tempo de pedir um tempo. É fim dos tempos, o tempo vai fechar. No luxo que me contém, perdido nas drogas, na escura, então sem ninguém. Veja bem, constantemente no olhar daquele sofredor. Lágrimas incansáveis, dores sem futuro. O mundo já é do maligno, os povos se matam. Se fere à beira do abismo, amor dilacerado, incompreendido e frágil. Valores humanos todos sofuscados. Gera o ódio, causa o terror e faz o ser descontrolado. Destrói família, o apocalipse é a química. Dependência que traz a vida falida. É bem assim, folha seca sem canum. A folha morta num jardim é o que não desejo pra ti. Narro a vida alvorecer, que a paz possa surgir em novo amanhecer. Sem guerra e sem conflitos, sem choros, sem gritos de dores. Momento de horrores, no caixão as flores. Que não possa ser isso mesmo, que não possa ver as mães vendo os filhos morrendo. Renasça vivendo de novo, plante o bem, busque o seu renovo. Tire fora bares, bebidas, biqueira, ame sua vida como Jesus te ama e sua família. Agora é tempo de parar para pensar, antes que a luz possa apagar e o fim venha te buscar. Terremoto, erupção, homens e sua ambição. Fere a terra, alteração. Choveu na hora do sol, na hora do sol se pá choveu. El Niño chegou na terra, o planeta aqueceu. O termômetro enlouqueceu, queimou o príncipe, o plebeu. Cristão foi, ficou ateu, salvo quem não corrompeu. Porque viver sem compromisso é se manter omisso. Minha alma chora vendo a humanidade caminhando pro abismo. Perde-se a calma quando contesta a ciência. Contra o olho que tudo vê, faço minha experiência. Dobre o direito e o esquerdo com a testa no chão. Teclo inbox com Deus, abro meu coração. Forte expressão sem usar uma sílaba tônica. Se não tem intenção de usar, por que criar bomba atômica? Meu relato é crônica, nem tão pouco cômica. Falsos no poder criam crise econômica. Ser humano é o animal mais agressivo. Tem competência, consciência, mas não usa disso. Homens estão perdidos com detalhes relevantes, valorizando pedras, desprezando diamantes. Quem fere com ferro será ferido. Se o homem destrói a terra, com a terra será destruído. Não dá tempo de pedir um